andava no deserto, nesta vida tão distante do meu Deus. Vai um dia, outro dia, o amanhã. Oh meu Deus, como é longe a Canaã. Mesmo assim, o meu Deus cuidou de mim. Ele me deu esperança no amanhã. Oh meu Deus, como é longe a Canaã. Propósito em Deus, vou em frente, jamais vou desanimar. Ou mais cedo, ou mais tarde, ou amanhã, sei que um dia chegarei a Canaã.